A desatenção ao atravessar a BR-277 sem observar a movimentação do trânsito fez com que um pedestre fosse gravemente ferido no fim da manhã de ontem. Segundo o piloto da moto envolvida no acidente, a vítima avançou sobre a pista e ficou indeciso sobre que rumo tomaria. Acabou indo para frente da moto e sendo atropelado. O choque fez com que Gerson Mocha, em 35 anos, tivesse uma fratura exposta na perna direita, perdendo muito sangue até a chegada da equipe do SIAT, que foi deslocada do posto São Francisco e encontrou o acidentado amparado por populares. Uma equipe de policiais civis do GDE da 6ª SDP passava pelo local no momento do acidente e auxiliou no controle do trânsito até a conclusão do resgate da vítima, que foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal, com ferimentos gravíssimos, porém sem risco de morte. O piloto da moto, identificado como Valdecir Pinheiro, sofreu escoriações e recusou encaminhamento à casa hospitalar, assinando o termo pertinente. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e fez o registro da ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.